uma noite tranquila e uma ótima noite a descontrair estas músicas em português também, sabe, vai ouvir. Boa noite, sejam bem-vindos e fiquem com mais duas músicas para o final desta emissão do Lago do Cisne. Sinto por você. Será que é amor?